atentado no metropolitano provoca 11 mortos e 3 dezenas de feridos. Imagens de terror as vividas esta tarde na estação do mercado de Capitais e que a cadeia de televisão OTV transmitiu em direto. Eram 16h45 quando dois encapuçados irromperam no átrio da estação e dispararam indiscriminadamente sobre as pessoas que aguardavam a chegada do metro. Segundo o Serviço de Proteção Civil, 5 dos 33 feridos estão em estado grave. A tragédia podia ter sido muito maior se minutos antes não tivesse passado um comboio que praticamente esvaziou a estação. O atentado ainda não foi reivindicado. Pelas suas características, a polícia acredita que tenha sido obra da organização terrorista BRUM, Brigada de Reabilitação Universal das Madrastas.